Às vezes fico sem saber quem realmente sou. Às vezes sinto-me perdido, procurando explicação. Às vezes aumentam minhas dúvidas, minhas mágoas. Às vezes, somente às vezes, sou eu mesmo.